Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos ouve, o disco do dia de hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao novo lançamento de Diogo Nogueira. É o álbum Ao Vivo em Cuba. Começamos com Verdade Chinesa, de Carlos Cola e Gilson. Era só isso que eu queria da vida, uma cerveja, uma ilusão atrevida, e me dissesse uma verdade chinesa, com a intenção de um beijo doce na boca. A tarde cai, noite levanta a magia, sabe, a gente vai se ver outro dia. Sabe, o sonho vai ficar na conversa, quem sabe até a vida pague essa promessa. Muita coisa a gente faz seguindo o caminho que o mundo traçou, seguindo a cartilha que alguém ensinou, seguindo a receita da vida normal. Mas o que é vida final? Será que é fazer o que o mestre mandou? É comer o pão que o diabo amassou, perdendo da vida o que tem de melhor. Ao Vivo em Cuba foi gravado no Teatro Karl Marx, em Havana, no 1º de novembro de 2011. Participam do show e do disco os músicos Henrique Garcia, no cavaco, que também assina a direção musical e boa parte dos arranjos. Wallace Pérez, no violão de seis cordas, Everton Brandão, sax e flauta, Cacau Castro, Carlinhos de Castro e Daniel Félix, nas percussões, Sandro Araújo, na bateria, e João Faria, no baixo. Temos ainda uma formação de metais e de cordas, e uma banda convidada especialíssima, muito célebre, Los Van Van. Confira na faixa El Quarto de Tula, de Sérgio Esciaba, com a participação de Los Van Van. En el barro la cachimba se ha formado la corredera. En el barro la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Los Van Van. Ellos ahí. Anda. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. O álbum foi produzido pelo próprio Diogo Nogueira e seu produtor de sempre, Afonso Carvalho. Diogo, que apresenta há vários anos o programa Samba na Gamboa, na TV Brasil, que o projetou definitivamente como um novo grande expoente do samba, nesse disco ele amplia seu campo artístico e vai chegando bem próximo à MPB. Como na música Tanta Saudade, de Djavan e Chico Buarque. Confira. Era tanta saudade, é pra matar. Eu fiquei até doente, eu fiquei até doente, menina. Se eu não mato a saudade, é deixar estar. Saudade mata a gente, saudade mata a gente, menina. Que saber o que é o desejo, de onde ele vem. Fui até o centro da terra e é mais além. Procurei uma saída, o amor não tem. Estava ficando louco, louco, louco de querer bem. Mais uma joia rara, o disco de Diogo Nogueira, Ao Vivo em Cuba. O clássico sempre sucesso Ex-Amor, de Martinho da Vila, também está no disco. Ouça. Ex-Amor, ex-amor, gostaria que tu soubesses o quanto que eu sofri ao ter que me afastar de ti. Não chorei, não chorei, como um louco eu até sorri. Mas no fundo só eu sei das angústias que senti. Diogo Nogueira ao vivo em Cuba é o primeiro da série de dois programas que o Disco do Dia dedica ao álbum. Um lançamento da gravadora EMI. Pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Mais informações no site do artista www.diogonogueira.com.br. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, sugestões e, por que não, elogios, se você curtiu. Nosso programa é produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por Marcelo Lopes. Amanhã tem mais Diogo Nogueira em Cuba. Até lá com mais um Disco do Dia.